Ficheiro 31, página 290, capítulo 16. Sexta-feira Santa, 25 de março, a sábado de Aleluia, 26 de março. Malin Erickson recostou-se no sofá. Sem pensar no que fazia, pôs os pés em cima da mesa de café, exatamente como teria feito em casa, e no mesmo instante voltou a tirá-los. Miquel sorriu-lhe. Tudo bem, disse. Estás em tua casa. Ela sorriu e voltou a pôr os pés em cima da mesa. Miquel tinha levado as cópias dos papéis de Svensson da redação da Milênio para o apartamento e espalhara o material pelo chão da sala. Ele e Malin tinham passado 8 horas a ver e-mails, notas, apontamentos rabiscados e, sobretudo, o texto do livro. No sábado de manhã, Anica Giannini fora visitar o irmão. Levara consigo jornais da tarde do dia anterior, com os seus cabeçalhos gritantes e uma reprodução enorme da fotografia de passaporte de Lisbeth Salander na primeira página. Um deles dizia: procurada por triplo assassínio. O outro optara por um cabeçalho mais sensacionalista: polícia na pista de assassina psicopata. Tinham conversado longamente e Miquel explicara à irmã a sua relação com Lisbeth Salander e por que razão não podia acreditar que ela fosse culpada. Finalmente perguntara-lhe se estaria disposta a representar Lisbeth, se e quando ela fosse capturada. Já representei mulheres em vários casos de violação e maus-tratos, mas não sou verdadeiramente uma advogada criminal, respondera ela. És a advogada mais hábil que conheço e Elizabeth vai precisar de alguém em quem possa confiar. Penso que te aceitará. Anica pensara um pouco antes de relutantemente concordar em ter pelo menos uma conversa com Elizabeth Salander se chegassem a esse ponto. À 1 da tarde, a inspetora Modig telefonara a perguntar se podia ir buscar o saco de ombro de Elizabeth. A polícia tinha, evidentemente, aberto e lido a carta que ele enviara para a morada de Lisbeth, na Lundagaten. Modig tocara a campainha, ainda não tinham passado 20 minutos, e Miquel pedira-lhe que aguardasse na sala, na companhia de Malin, enquanto ia buscar o saco. Na cozinha, tirara-o da prateleira, junto ao micro-ondas, e depois de hesitar um instante, retirara do interior a lata de gás-pimenta e o martelo. Ocultação de provas. O gás-pimenta era uma arma ilegal, cuja posse era punida por lei. O martelo só serviria para dar argumentos aos que acusavam Lisbeth de ter tendências violentas. E isso era o que menos falta fazia. Voltar à sala e oferecer a café à inspetora. Posso fazer-lhe umas perguntas? Pedira Modig. Faça favor. Na carta que escreveu a Lisbeth Salander e que o meu colega encontrou no apartamento da Lundagaten, diz estar em dívida para com ela. O que é exatamente que isso quer dizer? Lisbeth Salander fez-me um enorme favor. Que espécie de favor? Foi um favor estritamente pessoal, que não tenciono discutir. Modig olhara fixamente para ele. Estamos a investigar 3 casos de assassínio. E eu espero que apanhem o filho da mãe que matou o Dag e a Mia o mais depressa possível. Não acredita que Lisbeth Salander seja a assassina? Não, não acredito. Nesse caso, quem pensa que matou os seus amigos? Não sei. Mas o Dag preparava-se para denunciar um grande número de pessoas que tinham muito a perder. Uma delas pode ter sido o assassino. E por que razão haveria essa pessoa de matar Nils Bjurman, o advogado? Não sei. Pelo menos por enquanto. O olhar dele mantivera-se firme e cheio de convicção. Subitamente, Modig sorrira. Sabia que lhe chamavam Super Blomkvist, uma alcunha inspirada no nome do detetive dos livros de Astrid Lindgren. Compreendia agora porquê. Mas tenciona descobrir, se puder. Pode dizê-lo ao inspetor Bublansky. Assim farei. E se Elizabeth Salander entrar em contacto consigo, espero que nos avise. Não estou a contar que ela me contacte a confessar que é a culpada destes crimes, mas se o fizer, tentarei convencê-la a entregar-se. Nesse caso, apoiá-la em tudo o que puder. Ela vai precisar de um amigo. E se ela disser que não é culpada? Nesse caso, espero que possa lançar alguma luz sobre o que aconteceu. Herr Blomqvist, só entre nós os dois e off the record, espero que compreenda que Lisbeth Salander tem de ser detida. Não faça nenhuma parvoíce se ela entrar em contacto consigo. Se estiver enganado e ela for responsável por estas mortes, pode ser extremamente perigoso para si. Miquel fizeram um gesto de assentimento. Espero que não nos vejamos obrigados a colocá-lo sob vigilância. Sabe, evidentemente, que é ilegal prestar qualquer tipo de ajuda a um fugitivo. Ajudar alguém acusado de assassínio é um crime muito grave. E eu, pelo meu lado, espero que a polícia dedique ao menos algum tempo a estudar a possibilidade de Lisbeth Salander não ter nada que ver com esses crimes. Falo-emos, com certeza. Próxima pergunta. Sabe por acaso que espécie de computador Dag Svensson usava para trabalhar? Tinha um Mac iBook 500 em segunda mão com um visor de 14 polegadas, igual ao meu, mas com um visor maior. Miquel apontou para o computador pousado em cima de uma mesa próxima. Faz ideia de onde ele o guardava? Habitualmente transportava-o numa mochila preta. Suponho que estará no apartamento deles. Não, não está. Poderá estar na redação? Não. Passei em revista à secretária dele e não está lá nada. Ficaram sentados em silêncio durante alguns instantes. Quer isso dizer que o computador do Dag desapareceu? Perguntara finalmente Miquel. Miquel Blomqvist e Malin Eriksson tinham feito uma lista das pessoas que podiam, em teoria, ter motivos para matar Svensson. Tinham escrito os nomes em grandes folhas de papel que Miquel distribuíra, coladas com fita adesiva pelas paredes da sala. Eram todos homens, clientes ou proxenetas, e todos eles apareciam no livro. Às 8 da noite tinham 37 nomes, 29 dos quais eram facilmente identificáveis. Oito eram referidos por pseudónimos no texto de Svensson. 20 dos identificados eram clientes que tinham em várias ocasiões explorado uma ou outra de raparigas. O problema prático, da perspectiva de saber se deviam ou não publicar o livro, era o facto de muitas das afirmações se basearem em informação que só Dag ou Mia possuíam. Um escritor que soubesse, inevitavelmente, menos sobre o tema ia ter de verificar os dados por si mesmo. Calcularam que cerca de 80% do texto existente podia ser publicado sem problemas de maiores. Mas havia muito trabalho de investigação a fazer antes que a Millennium pudesse arriscar-se a publicar os restantes 20%. Não duvidavam da exatidão do que era afirmado, apenas não estavam suficientemente familiarizados com o trabalho de pormenor que apoiava as descobertas mais explosivas do livro. Se Dag Svensson estivesse vivo, poderiam publicar sem hesitações. Ele e Mia saberiam refutar quaisquer objeções. Miquel olhou para a janela. Tinha anoitecido e estava a chover. Perguntou a Malin se queria mais café. Ela respondeu que não. Temos o manuscrito sob controle, disse ela. Mas não, estamos mais perto de descobrir o assassino do Dag e da Mia. Pode ser um dos nomes na parede. Pode ser alguém que não tenha nada a ver com o livro. Ou pode ser a tua amiga, Lisbeth, disse Miquel. Malin lançou-lhe um olhar de soslaio. Havia 18 meses que trabalhava na Millennium. Entrar em pleno caos do caso Wennerström. Depois de anos de trabalhos temporários, a Millennium fora o seu primeiro emprego fixo a tempo inteiro. E estava a sair-se maravilhosamente. Trabalhar na Millennium dava status. Criaram uma excelente relação com Erika Berger e com o resto do pessoal. Mas sempre se sentira pouco à vontade na companhia de Miquel Blomqvist. Não havia que ela soubesse qualquer razão clara para aquilo. Mas de todas as pessoas da Millennium, Miquel era a que achava mais reservada e inacessível. Ao longo do último ano, chegara quase todos os dias tarde e fechava-se sozinho no seu gabinete ou no gabinete de Erika. Ausentava-se com muita frequência e nos primeiros meses Malin quase o vira mais vezes sentado num sofá, num estúdio de TV, do que em pessoa. Não encorajava conversas de circunstância e, a julgar pelos comentários dos outros membros do pessoal, parecia ter mudado. Estava mais taciturno, mais distante. Se o meu trabalho vai ser tentar descobrir por que razão o Dag e a Mia foram mortos, vou precisar de saber mais sobre Lisbeth Salander. Nem sequer sei por onde começar se... Deixou a frase em suspenso. Miquel olhou para ela. Então sentou-se no outro cadeirão e pôs os pés em cima da mesa ao lado dos dela. Gostas de trabalhar na Millennium? Perguntou inesperadamente. Quer dizer, já trabalhas para nós há 1 ano e meio, mas eu tenho andado numa correria de um lado para o outro, que mal tivemos a oportunidade de nos conhecer. Gosto muito de trabalhar para a Millennium, respondeu Malin. E vocês, estão satisfeitos comigo? Eu e a Erika temos dito muitas vezes que nunca tivemos uma assistente editorial tão competente. Foste um autêntico achado. E desculpa por não te ter dito mais cedo. Malin sorriu, satisfeita. Um elogio do Super Blomkvist era altamente gratificante. Mas não era exatamente disso que eu estava a falar, disse. Queres saber qual é a relação entre a Lisbeth Salander e a Millennium? Tu nunca disseste nada e a Erika também não fala do assunto. Miquel enfrentou-lhe o olhar. Ele e Erika podiam ter toda a confiança em Malin, mas havia coisas que não podia discutir. Concordo contigo, disse por fim. Se vais cavar nesta história, precisas de mais informação. Eu sou uma fonte elementar e sou também a ligação entre a Lisbeth e o Dag e a Mia. Faz as tuas perguntas e eu responderei o melhor que puder. Quando não puder responder, dir-te-ei. Porque é tanto segredo? Quem é Lisbeth Salander? E que tem ela que ver com o Millennium, para começar? É assim. Há 2 anos, contratei-a como investigadora para um trabalho extremamente complicado. É esse o problema. Não posso dizer-te o que ela fez para mim. A Erika sabe, mas está obrigada por um solene compromisso de confidencialidade. Há 2 anos. Isso foi antes de arrumares o Venestrom. Devo assumir que a Lisbeth estava a fazer uma pesquisa relacionada com esse caso? Não, não deves. Não vou confirmar nem desmentir. Mas posso dizer-te que contratei a Lisbeth para um projeto completamente diferente e que ela fez um trabalho excepcional. Ok. Então, isso foi quando estavas a viver como um ermita em Edastate, segundo ouvi dizer. E Edastate não passou propriamente despercebida no mapa dos mídia nesse verão. Com Harriet Wanger a regressar de entre os mortos e tudo isso. Estranhamente, a Millennium não escreveu uma palavra a respeito de tão surpreendente ressuscitação. A razão por que não escrevemos a respeito de Harriet foi o facto de ela fazer parte do nosso conselho de administração. Deixámos que fossem outros a investigá-la. E quanto à Lisbeth Salander, podes acreditar na minha palavra quando te digo que o trabalho que ela fez para mim naquele projeto não teve nada que ver com o que aconteceu em Enskeda. Acredito na tua palavra. Deixa-me dar-te um conselho. Não te ponhas a adivinhar. Não tires conclusões precipitadas. Aceita simplesmente que ela trabalhou para mim e que eu não posso falar e não falarei do que esteve em causa. Mas ela fez outra coisa por mim, além de trabalho. Naquela altura, salvou-me a vida, literalmente. Malin ergueu os olhos, surpreendida. Nunca ouvira uma palavra a respeito daquilo na Millennium. O que quer dizer que a conheces bastante bem. Tão bem quanto é possível a alguém conhecer a Lisbeth Salander, suponho. É a pessoa mais introvertida que encontrei em toda a minha vida. Levantou-se do cadeirão e olhou para a noite, lá fora. Não sei se queres, mas acho que vou beber um vodka com sumo de lima, disse finalmente. Soa-me bastante melhor do que mais um café. Dragan Armansky passou o fim de semana da Páscoa na sua casa na ilha de Blido, a pensar em Lisbeth Salander. Os filhos, já crescidos, tinham preferido não passar os feriados com os pais. Ritva, a mulher com quem estava casado havia 25 anos, notou que por vezes ele parecia alheado. Caía em meditabundos silêncios e respondia distraidamente quando ela lhe falava. Ia todos os dias de carro à papelaria mais próxima comprar os jornais. Sentava-se junto à janela na marquise e lia as notícias sobre a caçada a Lisbeth Salander. Estava desapontado consigo mesmo por tê-la avaliado tão mal. Sempre soubera, desde que a conhecia, que ela tinha problemas mentais. Que fosse violenta e capaz de magoar seriamente quem a ameaçasse, não o espantava. A possibilidade de ter atacado o tutor, que indubitavelmente veria como alguém que se intrometia nos seus assuntos, era compreensível a um certo nível intelectual. Qualquer tentativa de controlar-lhe a vida seria vista como uma provocação, um ato hostil. Em contrapartida, já não conseguia, por mais que se esforçasse, compreender o que poderia tê-la levado a matar a tiro duas pessoas que, de acordo com toda a informação disponível, lhe eram completamente desconhecidas. Continuava à espera de que a polícia estabelecesse uma ligação entre Lisbeth e o casal de Aenschedda, que um deles ou ambos tivesse de facto qualquer coisa a ver com ela, ou que um deles tivesse provocado a sua violência. Mas os jornais nada diziam a esse respeito. Em vez disso, especulava-se que a mulher mentalmente doente devia ter sofrido uma espécie de colapso. Telefonou duas vezes ao inspetor Bublansky a perguntar se tinham sido feitos quaisquer progressos. Mas nem o chefe da investigação podia dar-lhe uma ligação entre Lisbeth e o casal de Aenschedda. Michael Blomqvist conhecia Lisbeth e conhecera o casal. Mas nada sugeria que Lisbeth conhecesse ou tivesse sequer ouvido falar de Dag Svensson e Mia Johansson. Se as impressões digitais dela não estivessem na arma do crime, e se não houvesse uma indiscutível ligação entre ela e Bjurman, a primeira vítima, a polícia andaria ainda às apalpadelas no escuro. Malin fez uma visita à casa de banho de Mikkel e voltou para o sofá. Resumindo, disse, a tarefa é descobrir se Lisbeth Salander assassinou o Dag e a Mia, como a polícia afirma. Por onde começar? Encara isto como uma escavação arqueológica. Não precisamos de fazer a nossa própria investigação policial, mas temos de estar em cima da polícia e sacar-lhes, de uma maneira ou de outra, o que forem sabendo. Será como qualquer outro trabalho. Com a diferença de que não teremos necessariamente de publicar tudo o que descobrirmos. Mas se foi a Lisbeth que os matou, tem de haver uma ligação significativa entre ela e o Dag e a Mia. E a única ligação até ao momento és tu. E na realidade não sou ligação nenhuma. Há mais de um ano que não falo com a Lisbeth. Não imagino como poderia ela ter sabido da existência. De repente calou-se. Lisbeth Salander, a super hacker. Ocorreu-lhe que tinha o iBook cheio de correspondência com Dag, além de várias versões do livro e de um ficheiro com a tese de Mia. Não podia ter a certeza de que Lisbeth andasse a invadir-lhe o computador, mas supondo que ela descobrira que ele conhecia Dag Svensson, que razão poderia ter tido para matá-lo? E a Mia? Até muito pelo contrário, o trabalho que estavam a fazer tinha que ver com violência contra mulheres. E Lisbeth tê-los-ia encorajado de todos os modos ao seu alcance. Isto se a conhecia minimamente. Estás com ar de quem se lembrou de alguma coisa, disse Malin. Mikkel não tinha a mínima intenção de revelar os dotes especiais de Lisbeth na área da informática. Não, estou só muito cansado e a descarrilar um pouco, disse. Bem, a tua Lisbeth não é suspeita de ter assassinado apenas o Dag e a Mia, mas também o tutor. E, nesse caso, a ligação é claríssima. O que é que sabes a respeito dele? Nada. Nunca tinha ouvido o nome dele, nem sequer sabia que ela tinha um tutor. Mas a probabilidade de alguém ter assassinado os três é praticamente nula. Mesmo que alguém tivesse matado o Dag e a Mia por causa da história, não teria qualquer razão plausível para matar também o tutor da Lisbeth. Eu sei, e isso põe-me doente, Mas consigo imaginar pelo menos um cenário em que alguém de fora podia matar o Dag e a Mia e também o tutor da Lisbeth. Conta. Digamos que o Dag e a Mia foram assassinados porque andavam a meter o nariz no negócio do sexo e que a Lisbeth se viu de algum modo envolvida como parte interessada. Se o Bjurman era o tutor dela, há a possibilidade de ela lhe ter contado e, por conseguinte, ele ter sido testemunha ou de algum modo ter ficado a saber de qualquer coisa que levou à sua morte. Percebo a ideia, disse Malin, mas não tens o mais pequeno indício que apoie essa teoria. Pois não, nem o mais pequeno indício. Então, o que achas? É ou não culpada? Miquel pensou por um instante. Se me perguntasses se ela é capaz de matar, a resposta seria sim. A Elizabeth tem uma veia violenta. Via em ação quando ela te salvou a vida. Miquel olhou para Malin. Não posso explicar-te as circunstâncias, mas havia um homem que queria matar-me e estava prestes a consegui-lo quando ela o atacou com um taco de golfe. E tu não contaste nada disso à polícia? Absolutamente nada. É uma coisa que tem de ficar entre nós. Olhou fixamente para ela. Malin, tenho de poder confiar em ti. Não contarei a ninguém o que me disseste, nem sequer ao Anton. Não és apenas o meu patrão. Gosto de ti e não quero fazer nada que te prejudique. Peço desculpa. Vê lá se paras de pedir desculpa. Ele riu-se, mas voltou a pôr-se sério logo a seguir. Estou convencido de que, se necessário, ela teria matado o homem para me proteger. Mas, ao mesmo tempo, acredito que é muito racional. Estranha, sem dúvida, mas completamente racional, de acordo com a sua própria perspectiva. Fez uma coisa horrivelmente violenta, mas porque era necessária, não porque quis. Para matar uma pessoa, teria de sentir-se extraordinariamente ameaçada ou provocada. Ficou pensativo por alguns instantes. Malin aguardou pacientemente. Não posso falar pelo advogado, não sei nada a respeito dele, mas não consigo imaginá-la a ser ameaçada ou provocada, fosse de que maneira fosse, pelo Dag e pela Mia. Não acredito que seja possível. Ficaram em silêncio por um longo momento. Malin olhou para o relógio e viu que eram 9:30. É tarde, é melhor ir andando para casa. Foi um longo dia. Podemos continuar amanhã? Não, deixa ficar a louça, eu trato disso. Naquela noite de sábado, Dragan Armansky ficou acordado a ouvir a mulher dormir. Nada naquele drama fazia sentido. Acabou por levantar-se, enfiar as chinelas e o roupão e ir para a sala. Estava frio, de modo que pôs algumas achas na lareira de pedra-sabão. Abriu uma cerveja e sentou-se a olhar para as águas escuras do canal de Furusund. O que é que eu sei? Lisbeth Salander era desequilibrada e imprevisível. Quanto a isso, não havia a mínima dúvida. Alguma coisa acontecera no inverno de 2003, quando ela deixara de trabalhar para ele e partira para fazer o seu ano sabático no estrangeiro. Blomqvist tivera qualquer coisa que ver com a súbita partida dela, mas também não sabia o que lhe tinha acontecido. Lisbeth voltara e fora procurá-lo. Afirmara ser financeiramente independente, o que presumivelmente significava que tinha dinheiro suficiente para se governar durante algum tempo. Tinha visitado Palmgren com regularidade. Não entrara em contacto com Blomqvist. Matara a tiro três pessoas, duas das quais não conhecia. Não faz ponta de sentido. Bebeu um golo de cerveja e acendeu uma cigarrilha. Sentia a consciência pesada e isso contribuía para o seu mau humor. Quando Bublansky o procurara, tinha-lhe dado, sem hesitar, toda a informação de que dispunha e que pudesse conduzir à detenção de Lisbeth. Não tinha a mínima dúvida de que era preciso que ela fosse detida, e quanto mais cedo, melhor. Agora, porém, arrependia-se de a ter em tão pouca conta, que aceitara, sem discutir, a presunção de que era culpada. Toda a sua vida fora um realista. Se a polícia lhe dizia que uma pessoa era suspeita de assassínio, o mais certo era que fosse verdade. Portanto, Lisbeth era culpada. No entanto, a polícia parecia não estar a considerar a possibilidade de ela ter sentido que as suas ações eram justificadas, ou de haver circunstâncias atenuantes ou uma explicação razoável para o facto de ter enlouquecido. A missão da polícia era encontrá-la e provar que ela disparara aqueles tiros, não psicanalizá-la. Ficariam satisfeitos se conseguissem descobrir o motivo para o que ela fizera. Mas, se não conseguissem, estavam preparados para atribuir as mortes a um acesso de loucura. Abanou a cabeça. Não era capaz de aceitar a ideia dela ser uma assassina psicopata. Lisbeth Salander nunca fazia nada contra a sua vontade, ou, sem pesar cuidadosamente as consequências. Estranha, sim. Louca, não. Tinha, portanto, de haver uma explicação, por muito obscura que pudesse parecer a quem não a conhecesse. Por volta das 2 da manhã, tomou uma decisão.